Caríssimos irmãos e irmãs, a contemplação deste primeiro milagre de Jesus em Caná, transformação da água em vinho, de quase 500 litros ou mais de 500 litros de água em vinho, situa-se na mesma linha da festa da Epifania ou da festa do batismo de Jesus. São três momentos em que a divindade de Jesus aparece de uma forma clara, a manifestação de Jesus como Deus. Os padres da Igreja tiraram muitas lições deste episódio que aconteceu em Caná. Falam, por exemplo, da diferença que há entre o vinho velho e o vinho novo, como sinais do Antigo e do Novo Testamento. Ambos são bons, mas o novo é mais excelente. Ou a transformação da água em vinho anuncia o poder de Jesus de atuar sobre a matéria. Nosso Deus não é um Deus distante, um Deus das ideias, é um Deus que intervém, que pode intervir na vida do mundo, na vida concreta, também sobre a matéria. Depois Jesus multiplicará os pães e os peixes, acalmará tempestades. Esta transformação também reforça a nossa fé da transformação eucarística. Tem um nome específico, a transubstanciação, não é? A conversão do núcleo do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E também, pela grande quantidade de água transformada em vinho, recorda-nos a lei da abundância. Um vinho excelente, em grande quantidade, evoca o modo de atuar de Deus, que distribui os seus dons com magnanimidade. No entanto, seguindo a indicação da primeira leitura do livro de Isaías, eu gostava que meditássemos no facto de Jesus se apresentar como o esposo ou como o noivo, consoante as traduções. E ouvíamos Isaías profetizar que o teu construtor, Deus, te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Tu, Israel, serás a alegria do teu Deus. Israel, o povo de Deus, o novo povo de Deus, sabemos que é a Igreja. Talvez para nós possa ser estranho ouvir falar de Jesus como o esposo, mas foi assim como Jesus, em certas ocasiões, se apresentou. Ele é o esposo da Igreja e a sua presença em Caná, com essa atuação, essa intervenção, de alguma forma remete para esse título de Jesus. A relação que Deus quer manter com a Igreja é a de um amor que nós entendemos, ou parecido àquilo que nós a temos, como esponsal. Jesus entrega-se à sua Igreja, une-se para sempre a ela, nunca a abandonará. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mesmo que a esposa não se comporte bem. O Senhor provê as suas necessidades, purifica-a com a sua presença, surpreende-a com as suas graças. E essa imagem do esposo convida-nos também, a cada um de nós, que somos parte da Igreja, a ter uma relação de amor com nosso Senhor. Há muitas consequências, eu pensei em três, haverá muitas mais, mas pensei em três que talvez nos possam ajudar. Uma muito básica: deixemo-nos amar por Deus. É verdade que nosso Senhor nos pede coisas, quer que sejamos melhores, mas seria bom entender a nossa luta espiritual como um modo concreto de que Deus nos possa amar mais. Basta pensar, por exemplo, na confissão, não é? Às vezes nós podemos tentar resolver os nossos problemas de consciência apenas com as nossas forças, e nosso Senhor o que nos diz é: deixa-me que eu te ame. Entra no confessionário, receba a minha absolvição, deixa que eu te abrace. E podemos ver todas as nossas lutas espirituais como maneiras de permitir que Deus nos abrace. Não queremos nós as compensações ou as satisfações por nossa própria conta, mas rejeitar aquilo que não está bem, para que seja Deus a intervir na nossa vida, que seja Deus a aproximar-se de nós, seja Deus a abraçar-nos. E também esse deixar-se amar-se por Deus leva-nos a querer fazer o bem, mesmo que poucas pessoas ou nenhuma nos avalie e nos agradeça. Nós recebemos o abraço de Deus, que é o que nos interessa. A segunda consequência seria a de termos toda a confiança em Deus. Deus, Ele é o Esposo, quer amar-nos, e qualquer indicação que nos faça é para nosso bem. Às vezes podíamos entender as indicações de Deus ou as exigências de Deus como alguma coisa parecida à imposição de certos pais que se projetam nos filhos e querem que eles façam o que eles gostariam de ter feito. E, quando é assim, Deus aparece como uma espécie de desmancha-prazeres, que parece que não está realmente interessado em mim. E nada há de mais falso. Deus ama-nos e deseja que demos o melhor de nós próprios. E dá-nos os seus dons para que sejamos melhores e para que colaboremos na missão da Igreja. É uma grande graça que o Senhor nos faz permitir que colaboremos nessa missão da Igreja, de alguma forma de corredenção. Muito bonito pensar que o que diz São Paulo na segunda leitura, onde fala dos diferentes dons que são dados a cada pessoa, como um reforço da ideia de que Deus não nos trata em massa, tem um amor personalizado por cada um de nós e então, logicamente, dá dons consoante aquilo que nós somos, porque Ele criou-nos e sabe como é que nós somos, sabe aquilo que podemos dar, sabe como podemos amar mais e podemos fazer um bem maior à Igreja. E essa consciência dá-nos uma enorme gratidão a Deus pelos dons que nos deu e leva-nos também a não invejar os dons dos outros. São dons diferentes, porque Deus pede a cada um aquilo que pode dar. Tenhamos confiança em Deus. E por fim, a terceira consequência é a de aprender a estar com o Esposo, com Jesus. Na oração ou na missa, às vezes podemos sentir-nos impacientes pelo muito que temos que fazer a seguir, e é verdade, e Deus também quer que façamos essas coisas. No entanto, podemos pedir a Nosso Senhor que saibamos desenvolver a consciência de que naquele momento, naquela oração, eu estou contigo, Senhor. Que nada nem ninguém nos roube a alegria desse momento único em que estamos unidos a Jesus. Podemos pedir-lhe a graça de não vermos as orações ou a missa como algo instrumental, como se estivéssemos a preencher um formulário para obter uma coisa ou para colocarmos um X numa checklist. Que na missa pensemos, não é? Eu estou com Deus. Lembramos as palavras de Isaías: tu serás a alegria do teu Deus. Querer ser a alegria do Deus ali naquele momento. A Caná é uma terra que evoca em todos nós uma alegria, um grande agradecimento a Deus por se apresentar como alguém tão próximo. Em Caná vemos essa vontade de Jesus estar próximo das necessidades de cada um de nós, vê-se a sua sensibilidade às nossas dificuldades ou aquilo que nos poderia entristecer. Vemos também o seu ser todo-poderoso, como só Deus é. Vemos um Jesus que se ocupa, sim, dos nossos bens espiritual, mas também das nossas necessidades materiais, também consoante aquilo que o Senhor quiser, mas não tenhamos medo em pedir-lhe ajuda também para as situações problemáticas materiais que possamos atravessar. Deus pode intervir. Depois fala ou não, mas pode intervir e nós podemos pedir-lhe a sua ajuda. Aliás, devemos pedir a sua ajuda. Ele conta que lhe peçamos a sua ajuda. E é um Jesus que pede que nos deixemos amar por Ele, que o deixemos intervir na nossa vida. E assim, e essa graça pedimos à Santíssima Virgem, seremos a alegria do nosso Deus.